apaixonando o seu coração. Você nunca me verá chorar, muito menos me verá sofrer. Vida, ser herói.

Coração te expulsa. Calor, preciso experiência.

algum dia seu. Uma foto tão bonita que dizia na legenda: adorei ficar contigo ontem à noite. E também tô com saudade de você, me chamando de amor. Perguntou se estou bem e demonstrando carinho, disse que quer ir além. Eu não sei se é viagem ou futuro promissor, se estou ficando louca ou se isso é estou sonhando ou se é realidade. Se for sonho, deixa eu dormir. Se for verdade, quero te assumir a vida inteira. Eu não sei se é viagem ou futuro promissor, se estou ficando louca ou se isso é amor. Oh, alguém me belisca pra eu saber se é verdade. Eu não sei se estou sonhando ou se é realidade. Se for sonho, deixa eu dormir. Se for verdade, quero te assumir. Alguém me belisca pra eu saber se é verdade. Eu não sei se estou sonhando ou se é realidade. Se for sonho, deixa eu dormir. Alain Delon e Grupo Arrocha. DJ Joelson Virtuoso, fazendo você dançar. Eu confesso, liguei, desconhecido. Eu tava com saudade de ouvir tua voz. É que ontem eu passei o dia inteiro pensando em nós. Aí não aguentei, me bateu uma saudade danada da gente. É que do teu beijo, teu carinho, teu abraço eu sou dependente. Somos dois em um só coração. Eu me sinto tão seguro quando eu seguro em tuas mãos. Ter você comigo é sentir a melhor sensação. Não são só palavras, é amor de verdade. Não é só prazer, é cumplicidade. Eu te amo e você me ama, essa é a realidade. Não é só prazer, é cumplicidade. Eu te amo e você me ama, essa é a realidade. Yeah, yeah, yeah. Na verdade somos dois em um só coração. Eu me sinto tão seguro quando eu seguro em tuas mãos. Ter você comigo é sentir a melhor sensação. Não são só palavras, é amor de verdade. Não é só prazer, é cumplicidade. Eu te amo e você me ama, essa é a realidade. Não são só palavras, é amor de verdade. Não é só prazer,

doer seu coração e vai fazer você voltar pra mim. Estúdio Predador Gravações, com qualidade sempre. Obrigado, meu Deus.